Vou falar agora sobre saúde aqui na nossa programação, porque eu estou na linha com a Karen Aline Zilli Couto, ela que é secretária da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, ali no Hospital Municipal Padre Germano Lauque, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia! Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, que fez agora, neste fim de semana, 3 captações de órgãos para transplantes. Já é a 15ª captação somente agora em 2018? Isso, nós terminamos, e inclusive agora nós estamos tendo a 16ª captação nesse exato momento dentro do nosso centro cirúrgico. E olha, portanto, notícia aí fresquinha, né, chegando agora aqui para os nossos ouvintes, a 16ª acontecendo neste momento. E eu gostaria até que você explicasse um pouquinho sobre como funciona esse processo. Primeiramente, como é que é feita a seleção aí de casos, né, em que pode ser feita essa captação de órgãos para transplante? Primeiro momento tem que ser identificado o paciente que ele encontra-se com sinais, né, de evolução de morte cefálica. Após a identificação desse paciente, é feito todo o trabalho com a equipe médica, onde suspende a sedação, aguarda um tempo de excreção dessa sedação para que nós possamos começar a investigar, a realizar a investigação da morte cefálica em si, do paciente. Pois é, existe toda uma série de procedimentos, né, que são adotados. Uma vez identificada, comprovada a questão da morte encefálica, é feito um diálogo com familiares também? O acolhimento da família ele já é realizado já de imediato, quando nós identificamos, né, esse paciente como um provável potencial doador de órgãos. Né? Então, assim, é feito todo o acolhimento a essas famílias, né, é realizado pela equipe multidisciplinar do hospital. E quando nós passamos o resultado final do diagnóstico, a conclusão do diagnóstico de morte cefálica, então, através do entendimento da família, é realizada a entrevista para doação de órgãos e tecidos. E eu imagino que esse deve ser um processo tremendamente delicado, né? Até pelo momento enfrentado pela família, por toda a situação vivida. Como é que é geralmente até a acolhida das pessoas em casos assim, onde há a possibilidade, né, de que aquele familiar, aquela pessoa querida ali, possa continuar vivendo, digamos assim, através dos seus órgãos em outras pessoas? Então, o primordial do nosso trabalho é nós acolhermos essas famílias, né, para que elas possam conseguir viver esse luto, porque na maioria das vezes a morte cefálica ela acontece repentinamente, não é uma patologia, uma doença já esperada, que o paciente já está em tratamento, assim como um câncer que desgasta toda a família, o próprio paciente mesmo. Ela é bem repentina. Então essa família, qualquer um de nós vivenciando esse momento, não estaríamos preparados para enfrentar a perda da pessoa que nós mais amamos, né? Então é realizado esse acolhimento com essas famílias e nós começamos a trabalhar a respeito das questões da família mesmo, né? Resolução de conflitos que possam existir dentro da família, o acolhimento com essas famílias e o entendimento paralelo da morte cefálica e que ela se torna irreversível, né? Ela é um diagnóstico que não tem como reverter. Então, a partir do momento que você não consegue revertê-lo, é questão de horas para que o protocolo seja encerrado e diagnosticado como morte cefálica. A entrevista de doação de órgãos, ela vem como consequência do entendimento da família a respeito da morte cefálica. Olha, como é que está a situação hoje aqui no Brasil, até com relação à legislação? Por exemplo, se eu quero deixar registrada a vontade de ser doador, caso isso seja possível. Essa minha vontade, ela pode ser manifestada através do documento? Como é que funciona hoje isso? Não, você pode até manifestar, mas quem vai autorizar a doação é a sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos. São essas as pessoas que podem autorizar. Né? Então, pode ter o documento, mas ele, depois da sua morte, ele não vai valer de nada. Porque só quem pode assinar o termo de autorização são esses familiares. Portanto, é importante aquela pessoa que quer fazer a doação de órgãos fazer também um trabalho ali de conversa prévia com a família, deixando bem clara essa situação? Muito importante. Isso é o que deixa mais claro para a família porque na maioria das vezes a família chega, ela não sabe qual era a vontade daquela pessoa que ela mais ama. E no momento de perda, um momento muito difícil é quando ela tem que decidir pela doação ou não, né? Então, se ela já tem o conhecimento de que aquela pessoa é um doador, para eles fica muito mais fácil em tomar a decisão. E olha, eu valorizo aqui muito a questão aí das pessoas que num momento tão difícil como esse, né, conseguem optar por esse ato, né, da doação de órgãos ali, daquela pessoa da família, aquele, enfim, aquela pessoa querida ali no dia a dia. E eu vou fazer uma pergunta também sobre a própria questão do Hospital Municipal. Já é a 16ª captação de órgãos, né, em andamento aqui, agora pela manhã em Foz do Iguaçu, né, nesse ano de 2018, 16ª captação. O Hospital Municipal, por que ele tem até esses índices tão altos de captação de órgãos? Nós somos referência, né, para trauma e referência para pacientes em AVC. Então, assim, consequentemente, esses pacientes que vão evoluir para uma morte cefálica, né? Mas, em paralelo a isso, nós fazemos a busca ativa diária desses pacientes nos setores, no pronto-socorro, dentro da própria UTI, fazendo com que a gente identifique eles o quanto antes para que nós possamos, de imediato, já começar a trabalhar com as famílias e poder fazer a manutenção desses órgãos também. Que caso a família autorize, esses órgãos têm que estar viáveis para captação, né? Não adianta a gente ofertar um órgão e quem for receber não tiver uma qualidade de vida também. Pois é, a gente sabe realmente que é um processo bastante delicado que envolve aí não só o hospital municipal, como aquele hospital que faz a captação, mas também os hospitais que vão receber esses órgãos também, né? Tem toda uma logística envolvida nisso? Tem toda uma logística. O nosso trabalho não começa dentro da UTI, trabalho não começa dentro do hospital, nosso trabalho começa com as equipes externas, né? As equipes SIAT, SAMU, essas equipes que vão até o local, essas equipes que trazem esses pacientes para nós, que eles prestam o atendimento pré-hospitalar, né? Um atendimento com qualidade para poder trazer esse paciente até o hospital. Chegando no hospital, tem toda outra equipe envolvida. Após a entrevista realizada com a família, começa-se a logística para que possam sair, né, das suas cidades, dos seus hospitais, a equipe para poder vir captar. Consequentemente, ela tem que levar esses órgãos. A gente também conta com a equipe, né, da transporte aéreo. Então, são muitos profissionais envolvidos para que tudo saia conforme deverá ser, para que o transplantado possa ter uma qualidade de vida. Pois é, um trabalho que realmente merece ser reconhecido, então nós deixamos aqui nossos parabéns, né, a toda a equipe aí do Hospital Municipal por este trabalho, né, da Secretaria ali, da Comissão, né, Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, enfim, todos os envolvidos realmente neste processo. Conversei aqui com a Karen Aline Zilli Couto, ela que é secretária dessa comissão. Karen, muito obrigado pela informação, pelo esclarecimento aqui aos ouvintes da RCI. Estamos sempre à disposição.